todos os povos. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, Lucas 2:30-31, mas que se manifestou agora, a todas as nações para a obediência da fé, Romanos 16:26. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. O evangelho e a salvação foram conquistados e são destinados para todos os povos do mundo. Jesus veio ao mundo, viveu a vida perfeita, deu testemunho da verdade, nos trouxe o reino de Deus, entregou-se a si mesmo como preço pago para salvar o mundo dos seus pecados e ressuscitou vitorioso, vencendo o mundo, o pecado, a morte e todo o principado, domínio e poder. Nem todos receberão a mensagem da salvação, mas o direito da salvação foi conquistado para todos, tanto para os que são salvos como para os que se perdem, e para todos o evangelho da libertação da vida deve ser pregado. O evangelho do reino de Deus, que venceu e que em breve se manifestará em plenitude, é para Israel, para a Itália, para a Grécia, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Brasil, para o Japão, para o México, para a África do Sul, para a Etiópia, para o Egito, para a Indonésia, para a Índia, para a Rússia, para a China, para a Arábia Saudita, para o Iraque, para o Irã, para a Coreia do Norte, para a Austrália, para Andorra, para o Haiti e para todo o mundo. Deus ama o mundo, e conquistou a salvação, em Jesus, para absolutamente todos os homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações. Se você já provou o poder de Deus e teve a vida transformada pelo Evangelho, você não pode negar a todas as pessoas quantas possíveis, inclusive de outras nações do mundo, o direito de ouvirem o Evangelho para conhecerem a Cristo e receberem o dom da vida eterna. O Evangelho é para todas as nações. A salvação foi dada e destinada para todos os que creem, dentre todos os povos do mundo. Nenhum país, povo, tribo, língua ou nação está excluído da obra da redenção. O Evangelho deve ser pregado no mundo inteiro, absolutamente, desde o grande país até o mais remoto povo isolado, porque este é o mandamento do nosso Salvador e o propósito de Deus. Se você se sente chamado pelo Espírito Santo, sabendo que já tem um completo testemunho de vida e caminhada na presença de Deus, se você já tem a experiência de uma vida provada no altar do sacrifício da fé, e se você é um verdadeiro discípulo com a unção do Espírito Santo, tendo a devida ciência e testemunho da palavra da salvação, e estando preparado e consciente para as provas de fé que virão, se submetendo aos devidos preparos estratégicos, você não precisa nem de profecia. O Senhor já deu a ordem a todos os seus discípulos para empreender a evangelização local e até os confins da terra, e prometeu que os acompanharia com a sua constante presença, providência e promessa de vitória na missão. Decretos da Fé. Blogspot.com